simples, mas vem do meu coração sincero. Hoje entrego em tuas mãos, Senhor, minha casa. Fiz meu alicerce sobre a rocha, toda minha base está em ti. Pode vir a tempestade, mas a minha casa não irá cair. Toda ela pra Deus. Reconstruído estão meus muros. Hoje minha casa está nas mãos de Deus. É Ele quem rege o meu futuro. Minha família. Não vai destruir.